cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, perdei o som. É tão exata e hoje te é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão. I don't.